Acorda pra tomar gagal, menino. Cheguei no bar e avistei aquela novinha, carinha de gol, querendo seduzir. E eu percebi que era uma armadilha. E eu doidinho pra cá e cheguei. Cheguei no bar e avistei aquela novinha, carinha de gol, querendo seduzir. Eu percebi que era uma armadilha. E eu doidinho pra cair. Cessa mala, malandrinha. Não para de rebolar. Com essa raba na minha frente. No barrigão, hoje ela vai rebolar. Cessa mala, malandrinha. Não para de rebolar. Com essa raba na minha frente. Na minha cama, hoje ela vai rebolar. Tchau! E a mãozinha da cachoeira, pra mão no bicho. Hoje ela vai rebolar na minha cama, menininho. Chama! Cheguei no bar. Avistei aquela novinha, carinha de gol, querendo seduzir. Eu percebi que era uma armadilha. E eu doidinho pra cair. Cessa mala, malandrinha. Não para de rebolar. Com essa raba na minha frente. No barrigão, hoje ela vai rebolar. Cessa mala, malandrinha. Não para de rebolar. Com essa raba na minha frente. Na minha cama, hoje ela vai rebolar. Tchau! E a mãozinha da cachoeira, pra mão no bicho. Hoje ela vai rebolar na minha cama.